se foi e eu fiquei. O que vai ser de mim? Eu não sei. Tô tentando seguir em frente, mas assim contra a corrente, acho que eu vou me afogar. O que me resta é imaginar como seria passar mais uns dias com você. Ver o sol nascer e sorrir, coisas que eu não faço desde que você saiu daqui. Mas só de brilhar mais uma vez, se não for por ser aqui, brilha onde está a Inês, eu não sei. Mas alguns dias atrás eu sabia, eu sabia. Dias atrás eu sabia. Eu sabia.